Bastam 10 segundos. O efeito do crack é fulminante. Fulminante. Fulminante. Fulminante. Conversar não adianta. Conversa, conversa, e ele roubando as coisas dentro de casa, né? Nada entra na cabeça dele. O quanto o crack mata. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Só que eu não tenho mais força. Filho de apenas 14 anos é viciado em crack. Destrói a capacidade das pessoas de raciocínio, a parte física. A droga se tornou uma epidemia nacional. Quem usa crack não tem muita escolha. Ou faz um tratamento, ou vai acabar parando numa prisão, ou vai acabar morrendo. Não tem jeito. Jogador de futebol, que drible da lençol, com a boca ressecada, enquadrando no farol, fazendo a impera, pra queimar na lata. O craque na quebrada, semeia a desgraça. Maluco na pele do osso, na sombra do desgosto, todo sujo e suado, no fundo do poço. Dá rolê na quebrada, mendigando um conto. Se oferece pros caras, vendendo o corpo. Vários dias, longe de casa, cortando a madruga, vivendo ao relento, louco pela rua, misturado com os mendigos, fechando com as putas, viciado na pedrita, em busca da loucura. Deus que me livre, trombar com os patife, que trouxe isso pra cá, que trouxe isso pra cá. Epidemia de desgraça. O crack invade sem piedade. Pra que experimentar essa porcaria? Você entra no cachimbo e esquece. A fumaça me deixava cada vez mais louco. É pedra que vem, é pedra que vai. Sem perceber, eu já era o próprio demônio. Esperando a morte chegar. Consumidor na praga do apocalipse. Deixe de ser mais um noiado. Lenta se acaba, cê joga a toalha. Pede pra sair o vício que te estraçalha. Fila da puta vende, filha da puta fuma. Filha da puta prende, a crítica me perturba. E fica uma pergunta, se nóia tem que morrer? E se for um filho seu, e aí tem que morrer? Crack veio pra fuder, é melhor nem se envolver. Química assassina na vila, virou rotina. Os mano e as mina fica fissura. Kryptonita acaba com sua vida. Sem chance, perspectiva é morta. Só correria fragante, vida bandida. E outra pergunta que faço e que não cala: melhor tiro na cabeça ou um beijo na lata? E é isso, eu quero ir embora e não consigo, não consigo. O guerreiro sucumbiu no isqueiro e na pedra. Esqueceu do labor, agora só vegeta com 20 anos, 30 quilos, sem rumo, sem caminho, vendendo, andando sozinho, lesado e submisso, refém da pedra, escravo do vício. Invade os barracos, furta os pano no varal, perambula desnorteado, em busca de um real. Empenha o carro, a tela, o DVD e o notebook, com 5 pedras de crack e um maço de Hollywood. Louco que viaje, a cena é triste e até me dá um baque. Menina de 10 anos se prostituindo para comprar crack. Caiu no vício por causa do padrasto, que queria ter um sexo fácil. Olha o desgosto, olha pra aquele monstro. Cadeira elétrica pra ele seria pouco. Nossa, eu assino o 121. Fico 30 anos na grade, sem remorso algum. Aí muda o foco, a fita é única. O crack epidemia, problema de saúde pública. Preciso de ajuda pro meu irmão noiado, pra dona de casa que abandonou o barraco, pro pai de família que mutilou o corpo na crise de abstinência. A crise não é moral, o crack é uma doença. Deus que me livre, trombar com os patife, que trouxe isso pra cá, que trouxe isso pra cá. Epidemia de desgraça. É o fim do caminho. O crack invade sem piedade. Pra que experimentar essa porcaria? Você entra no cachimbo e esquece. A fumaça me deixava cada vez mais louco. É pedra que vem, é pedra que vai. Sem perceber, eu já era o próprio demônio. Esperando. esperando a morte chegar. Consumidor, na praga do apocalipse. E deixe de ser mais um olhar. Nunca experimente o crack. Em relação a tratamento, cada dia diminui mais, né?